Latinoamérica. Latinoamérica aqui na vossa rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou aqui convosco para mais duas horas de boa música. Estão preparados? Pois é. Pois é, pois é. O grande conselho de hoje é o mesmo de todas as semanas. Não muda nada. Apesar de na semana passada não me ter sido possível estar presente, por motivos de força mesmo muito, muito maior. Mas estou cá esta semana e com muita boa disposição. Portanto, começamos logo com... A versão não é mesmo da Paulina Rubio, mas a música é dela e chama-se Eu Sigo Aqui. Logo depois ficamos com Tu Me Deixaste Cair, é um tema que conta com a participação de Daddy Yankee, e terminamos com Dile, três grandes músicas que abriram o nosso Latinoamérica. O conselho, como eu ia dizendo, o conselho de sempre do nosso Latinoamérica, já sabem o que é. É a roupinha confortável e, claro está, a bebida fresquinha ao lado, porque mesmo estando agora frio, já sei que com o calor vindo destes todos os países, das Caraíbas, da Colômbia, de Venezuela, Cuba, etc, etc, o calor aumenta. Ai, pode crer que aumenta. Portanto, já sabe, a vida é fresquinha ao lado e a roupa bem confortável, porque começa agora o Latinoamérica. Ou melhor, já começou com estas três grandes músicas, mas vamos começar agora, ou melhor, continuar com mais três reggaetons seguidinhos para ninguém parar. Fique por aí e dança à vontade. A pista está aberta. Oh, yeah, yeah. Cold red, el imperio, Sandro, ¿te escucharon? Lo repente. Yeah. a la Reconquista. Dios los bendiga. Felina, escucha. Felina, tu cuerpo es tan provocante. Não vale, isso não vale, porque eu vou já disparar, vou já dar o pontapé para mais 3 reggaetons para si que está aí desse lado a dançar, curtir e aproveitar este calor trazido destes países. Até a Espanha aqui ao lado tem uns ritmos bem quentes que também participam aqui no nosso Latino América, na Rádio Antenoé. Eu sou a Joana e digo-lhe desde já que são 2 horas repletas de boa disposição. Por isso, não vale esse olhar tristinho. Vale sim, é um grande sorriso no rosto e muita dança. Vamos à música! Toda la noche a bailar, bailar. lo que te interesa. Acércate que no me salte. Con la gata en la ritmo no se detiene. Tiene swing y movimiento y unos kilitos de más. Tiene su encanto escondido, pero qué más da. Si cuando el ritmo la atrapa ya se siente la más guapa. Si cuando la música suena se convierte en la más buena. Si cuando mi flow la atrapa ya se siente mis bananas. Si cuando el ritmo suena se convierte en la más buena. Yeah, yeah, maracu, yeah, yeah, yeah, maracu, yeah. No importa cómo sea, sino cómo se menea. El perreo de la fea, la linda lo desea. Sea tan cruel. Mi chica Cosmo ni conejita de Playboy. Nada de silicona, nada de liposucción. Sin prejuicios ni complejos, 100% natural. Dedicamos este coro a las yales de verdad. Mátame, mátame de frente. Oye papi, que mi dance está potente. Mátame, mátame de frente. Oye papi, que te bailes aquí vete. Hipnotízame con tu presencia. Solo mira que este cuerpo te da potencia. Hipnotízame con tu apariencia. Nosso estilo musical e vamos até uma música. Si, si, si, esse amor é tão profundo. Para vocês que estão aí desse lado a dançar connosco neste Latinoamérica, sinta-se à vontade, porque logo depois vem o tema para arriba e para abaixo. Duas, melhor, três grandes músicas que se seguem já já no seu Latinoamérica para dançar, aproveitar e sorrir. Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Es el beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, sí, sí, este amor es tan profundo que tú eres mi consentido. Que lo sepa todo el mundo. Sí, sí, sí, este amor es tan profundo. Que tú eres mi consentida. Y que lo sepa todo el mundo. Que tú eres mi consentida, la niñita de mis ojos, la que me endulza la vida. yo te quiero de veras. Que lo digan en los diarios y después de la novela. Y en un letrero que diga que como tú no hay ninguna. Que lo digan en la China, que lo digan en la luna. Sí, sí, sí, este amor es tan profundo. Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, sí, sí, este amor es tan profundo. Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Siempre estás feliz, no te preocupaste. que chegámos ao fim da nossa primeira hora do Latinoamérica. Chegámos ao fim da primeira hora, mas ainda temos a segunda pela frente. Portanto, já sabe, nada tirar a roupinha confortável, nem nada deixar a bebida aquecer. Vamos lá embora. Temos ainda muito para dançar. Vamos terminar esta nossa primeira hora, sim, exatamente, com uma música que... Diriam assim, a locutora tem o mesmo nome, não sei o quê, não sei o quê. Não, não é nada por causa disso. É porque eu acho a música muito animada e acho que termina muito bem. Juana, tu padre, lá a puerta não me abre. As portas estão abertas, a pista está aberta e já sabe, é só estar connosco e aproveitar os sons quentes que trazemos para si aqui à Rádio Antena Web aos domingos entre as 19 e as 21 horas. Vamos então ficar com esta música, Juana, tu padre, la puerta não me abre. É a música que termina a nossa primeira hora. Depois do intervalo, eu estou de volta com mais música. Até já! Juana, tu padre, la puerta não me abre. Juana, tu padre, la puerta não me abre. Juana, tu padre, la puerta me abre. Johanna, tu padre, la puerta no me abre. Johanna, tu padre, la puerta no me abre. Johanna, tu padre, la puerta no me abre. Johanna, tu padre, la puerta no me abre. Johanna, tu padre, la puerta no me abre. Ritmo, Johanna. Que siempre soñé, tan solo con verla yo me enamoré. Morocha pequeña de labios carnosos, al verla me pierdo en la luz de sus ojos. Salimos de noche, qué gran emoción. Traté de besarte con toda pasión. Sacaste mi mano sin darme razón. Llamaste a tu padre, qué desilusión. Una tarde cualquiera, mis piernas temblaron al ver tu pollera. Entraste a tu casa sin verme siquiera. Tu padre me dijo que te espera afuera. Solo sé enamorarme, Johanna, y ya no podrás olvidarme. Yo quiero serte sincero, Johanna, solo quiero verte de nuevo. Johanna, yo quiero quemarme en tu fuego. Déjame pasar, te lo ruego. Ritmo, Johanna. Alza las manos si lo estás gozando. Alza las manos si lo estás cantando. Alza las manos si estás delirando. Alza las manos, Johanna está bailando. Alza las manos si lo estás gozando. Alza las manos si lo estás cantando. Alza las manos si estás delirando. Até ti, todos os domingos, um motivo de peso para ficares connosco. Música de Peso. Um programa de António Silva que abrange os principais estilos da música rock. Música de Peso. Todos os domingos, às 22 horas, na Antena Web. Música.

pasa todo aquel que piensa que eso nunca va a cambiar. Tiene que saber que no es así, que al mal tiempo buena cara y todo cambia. Recuerdo aquel día cuando te vi partir. segunda parte do Latinoamérica. Cá estou eu, Joana, para vos fazer companhia durante mais 60 minutos. Pois é, abrimos a nossa segunda hora com mais duas cúmbias e vamos continuar com mais duas. Logo depois eu voltarei porque vamos mudar um pouquinho o nosso estilo musical. Vamos então a mais duas cúmbias, para quem é o mais apreciador deste estilo, desta variante da música latina. Até já! Salió peor que la otra, compadre. Elegante, preciosa, despampanante, pero muy interesada. Y lloré cuando la vi que se marchaba. No hubo poder que su decisión cambiara. Aunque mi amor en un mar lleno de lágrimas y naufragó una pasión que terminaba. No le hago al mar que ni quiero llorarla, pero la recuerdo. Cuando se fue me faltaba hasta el aire, pero más sus besos. A lo mejor la sigo amando y me duele saberlo. Por eso voy a besar otros labios mientras lloro por dentro. Mi corazón sufre la pena, pero lo hace en silencio. Porque cobró me daba cada caricia y beso. Chiquitita, prefiero perderte que mantenerte. Ay, ay, ay, ay, ay. Con el sabor Santa María Mariachi, mira. Ahogué mi amor en un mar lleno de lágrimas y naufragó una pasión que terminaba. No le hago al Martín ni quiero llorarla, pero la recuerdo. Cuando se fue me faltaba hasta el aire, pero más sus besos. A lo mejor la sigo amando y me duele saber. Mientras lloro por dentro, mi corazón sufre la pena, pero lo hace en silencio. Porque cobró el amor que me daba cada caricia y beso. Adiós. Antes era mi vida muy feliz de verdad. Creía que no había nada que me hiciera.

exigente y tenaz al mismo tiempo. Porque el amor propio anida tan fuerte en su interior. Y que detrás de su laberinto de sentimiento y pasión. América. Dime por qué, si en tus ojitos está él, si es amor o no lo es, si te sientes más querida tú conmigo, tú con él, si necesitas libertad y entre los dos no quedará, si en tu vida luna rota, luna nueva tú verás. Dime por qué. Thank you.

ao fim do nosso Latino América de hoje. Pois é, vamos embora, mas vamos deixá-lo com boas músicas. Vamos à La Praia. É uma das músicas que fica para o final da nossa emissão de hoje e logo depois fico com Adelante. Duas grandes músicas que terminam o nosso Latino América de hoje. Por hoje é tudo, mas no próximo domingo conto estar consigo aqui entre as 19 e as 21 horas para trazer muito mais música latina, o calor dos países latinos do mundo. Da minha parte é tudo por hoje, fique bem, tenha o resto de um ótimo domingo, com descontração e já sabe, leve a semana a sorrir e a pensar que no próximo domingo tem cá outro Latino América cheio de calor para si. Fique bem e até para a semana! Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh.